nós voltamos a falar dos protestos pelo Brasil. A repórter Solange Boulos está na Avenida Paulista e tem informações ao vivo. Solange, parece que a polícia atualizou o número de participantes, não é isso? Tivemos um probleminha aí com o sinal da Solange. As informações que a gente tem mais recentes da Polícia Militar é que 580 mil pessoas estão participando neste momento. Resistência patriótica, amor ao hino, descendente de africano, sangue de nordestino dentro de um país falido que dá cota pra exclusão. Hemoglobina verde, amarela, pulso, coração. Toda a escravidão imposta pelo poder vai ter seus julgamentos, os culpados vão ceder. Eu sou o foco da revolta, a chama da justiça, a voz que a sua crueldade não intimida. Meu caráter foi blindado, a calúnia dos vizinhos que afirmou que eu e meu irmão ia ser bandido. Militante socialista, antiburguesia, estrategista, curticeiro, químico da rima. O Brasil não muda nada porque os ricos não querem. O pastor justifica o fracasso, a pouca fé. A cruz arquitetada feita pra eu carregar. Tem fuga com os pensamentos, consegui me libertar de quem? Os 10% se foi, com a doação passou a vida, esperando a benção e limpando o chão, domesticando o cidadão. Mas não, o louco anormal, proféticas, partituras, marginal. Nós é cada favela, nós é cada viela, nós é cada cortiço, nós é, nós é, nós é cada moleque, nós é cada mendigo, nós é corpo com tiro, nós é, nós é, nós é cada bastardo, nós é feto abortado, nós é cada detento, nós é, nós é, nós é depoimento, nós é refém do tempo, nós é seu pesadelo, nós é, nós é, nós é cada favela, nós é cada viela, nós é cada cortiço, nós é, nós é, nós é cada moleque, nós é cada mendigo, nós é corpo com tiro, nós é, nós é, nós é cada bastardo, nós é feto abortado, nós é cada detento, nós é, nós é, nós é depoimento, nós é refém do tempo, nós é seu pesadelo, nós é, nós é. Sobrevivente do descaso, guerreiro nato, gladiador lapidado nos barracos, morrer cada centavo pedindo pra olhar seu carro, humilhação. Revolta veio em forma de canção. Foram vários natalzão contemplando a solidão, bolando um plano pra arrebentar no começo do ano, castelando e ao mesmo tempo tentando entender porque o destino me fez sofredor bem antes de nascer. Faltou dinheiro, faltou parceiro, oportunidades, sempre discriminado, contrariando sua vontade. Quero me ver agonizar até morrer, sendo estrangulado pela merda da sua TV. O fato é que ainda tô de pé, maluco cabuloso, aqui a rima cospe fogo, silencioso, devastador que nem um tufão, guiado pelo som e as batidas do coração. Dinheiro é bom, eu tô ligado aí, nego, mais uma vida simples também tem seu valor. Diz quanto vale ouvir sua filha dizer: bom dia, papai, eu amo você. Evoluímos conforme a ordem do universo e não pelos valores deturpados do homem perverso que mente e engana de forma magistral. Proféticas, partituras, marginal. Nós é cada favela, nós é cada viela, nós é cada cortiço, nós é, nós é, nós é cada moleque, nós é cada mendigo, nós é corpo com tiro, nós é, nós é, nós é cada bastardo, nós é feto abortado, nós é cada detento, nós é, nós é, nós é depoimento, nós é refém do tempo, nós é seu pesadelo, nós é, nós é, nós é cada favela, nós é cada viela, nós é cada cortiço, nós é, nós é, nós é cada moleque, nós é cada mendigo, nós é corpo com tiro, nós é, nós é, nós é cada bastardo, nós é feto abortado, nós é cada detento, nós é, nós é, nós é depoimento, nós é refém do tempo, nós é seu pesadelo, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, nós é,